Diferente da individualidade, eis que expresso a particularidade, definida em cada ser por sua identidade. Não somos iguais, basta caminhar pela cidade. Trejeitos, maneiras, costumes, personalidade. Às vezes nos deparamos com excesso de vaidade, mas respeito às diferenças de nossa sociedade. Uns levam vida regrada para obter longevidade, outros nem se preocupam, esbanjam vitalidade. Alguns vivem com o que têm em meio à diversidade, sem luxo, riqueza, sempre na simplicidade. Acorda cedo, vai pra batalha, age com naturalidade. Tem quem não possui disposição, encontra dificuldade. Particularidade no sorrir, no falar ou impassibilidade. Uns vivem de bem com a vida, outros em radioatividade. Não copiar os outros, prefiro autenticidade. Usar a mente, desenvolver com propriedade. Para evolução e inovação, não existe validade. Seja você mesmo em qualquer extremidade, em cada canto de sua cidade. Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade. Para evolução e inovação, não existe validade. Seja você mesmo em qualquer extremidade, em cada canto de sua cidade. Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade. Evolução. Evolução. Evolução. Evolução. Evolução. Evolução. Evolução. Evolução envolvente de uma forma coerente, usando sempre minha mente, dando vários passos à frente. Você que me entende, compreende, vou levando a vida humildemente. Central brasileiro do flow, desse time são mais componentes, correndo atrás de alternativas, conscientes, em busca do reconhecimento que vem relativamente. Não sendo manipulado, objetivo independente, com propostas ativas que fortalecem corrente. Principalmente, o ato foi feito frequentemente, musicalmente, invadindo a todos os continentes. Corretamente, sendo bem visto, não mais indigente, com conteúdo presente, pois não deixa ausente. A união dos parceiros e das parceiras é algo que me inspira. Particularidade faz parte da minha vida. Show!